paz do Senhor. Hoje eu aprendi mais uma lição, como sempre. Minha esposa me pediu para comprar sorvete para depois do jantar. Fui ao supermercado, comprei o sorvete, levei para o carro. Estava saindo e encontrei com um amigo. Conversa vai, conversa vem. Esqueci do tempo. Cheguei em casa, só tinha um saquinho do supermercado. O sorvete derreteu, não valeu mais nada. Eu lembrei do que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, quando ele diz: quando você fizer um voto para Deus, não demore para cumprir. E é exatamente assim, quando nós votamos e depois nos distraímos, o ânimo derrete, o que prometemos derrete, depois não serve para mais nada. Se você fizer alguma promessa para alguém, ou para Deus, ou para você mesmo, não deixe derreter, cumpra logo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.